7-5899. Botão 9362 no solo 06, por gentileza, agiliza a liberação à direita, taxi na Alfa Juliette para a posição 08. Alfa Juliette para 08, tá 9362. Chame Centro Recife agora em 12685, alterna 12545. Coro 2685, 2545 Recife, gol na 606. Tá 9362. Alfa Juliette 08. 08. Jet 5899, o QNH 1016, o vento é 120 graus com 5 nós, está autorizado a pouso na... O pouso na pista 10, atento à pista úmida. Livre pouso no 0, web 5899. Gol no 994, decolou 07, o controle 120, décima 8, boa noite. 208, gol no 994, boa noite. Gol 994, contato no Dana Decolagem, subiu 350, saída da PUCA. 350, não saída da PUCA, gol 994. Estabilizado, 5344. 5344, completo o LSX-6, chamado Torre 118, decimal 6. 86. Sinal estabilizado. Boa noite, aguarde pista livre. 5344 da trip. 44. Web 5899 no solo 09. Por gentileza, agiliza a liberação à direita. Taxi na Alfa e Juliette para a posição 10. Na minha escuta. Livre a pista. Segue Alfa Juliette, portão 10.599. O trip 5344, vento 130 graus, meia dúzia de nós, altímetro no 0, 16, autorizado pouso na pista 10, esteja atento à pista úmida. Teste, pouso 5344. Gol 896, tá no 04, para por 896 da Gol, livre, posicionamento, chame táxi, o altímetro no 016. 016, chama no táxi, Gol no 896. 5344, seu solo aos 1-1, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, 5344. Salvador, com 896 para o táxi, tem 139 a bordo, 2 horas e 58 minutos, não tem nada para o táxi. Está livre o táxi, à direita, chama o ponto de espera para a decolagem, o 1896 da Gol. Sendo identificação, chegada a Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1.06. 3.016, obrigado. 994, chame Centro Recife, 1.2685, alterna 1.2545. 2.085, 2.545, Bono Nova, vai. Está autorizado o alinhar e decolada 1-0, o vento é 1-4-0 graus com 5 nós. só um minuto, cópia 330, Marcelo. Decolou as 1-8, controle em 1-2-0-8, bom voo, boa noite. Bravo, 2-0. Até 3-1-5-2, copia? 3-1-5-2, copia. Tá 3-1-5-2, está autorizado para Maceió, nível de voo 330, pela Upper Whisky 5-8. Decola da cabeceira 1-0, com curva direita, corrijo, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5130 e o controle em 120 desse pau 8, conteste. Ok, Maceió, no 330, veio outro 58, decola da 10, primeira curva esquerda, Puga Caju. 5130 no transponder, 1208 o controle para o 3152. 3152, correto, chama para acionamento no portão 1. Para acionamento. Confirmando já apoio para o acionamento? Afirmativo. Ok, autorizado então, chama para o táxi, o altímetro no 0 ou no 6. 3520, prossiga para 2000 pés, está autorizado ali a Sexui, o altímetro no 016, reporte no localizador. Reportará estabilizado, obrigado. Confere 1896, chama agora o centro Recife 12685, alterna 12545. Táxi está em 3152, alterna Salvador, 2 horas e 32, POB de 173 agora. 173, 2 horas e 32, Salvador, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, está 3152. Tá livre à direita, chamará ponto de espera, está 3152. Completa ele a Sexway, chamando torre 1983, se não houver. Ok, 1086, muito obrigado, boa noite. 120, aumenta uma milha e meia de cima, abaixado, retravado. 73520, boa noite, avistado, está autorizado o pouso na 10. O vento é 1,50 graus com 8 nós, se o altímetro no 0 no 6. Ok, no 0 no 6, 1,50 com 0,8, obrigado. 380, para o trip 5317, ciente da papá. Aguarde um minuto para a cópia, trip 5317, a subida Momo prova. Momo prova, obrigado, senhor. Via UPZ no 6, subida da EL, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5123 é o código, 1208 é o controle. Sete autorizando, Confins 360, UPZ 26, da EL, Leda, Bridge, 5123 o transponder, 08 controle, curva direita após o da 9363. 9363, com o fechamento correto, chame para pushback e fechamento. Pode lá. 5317, pronto, cópia. Tá 3152, ponto de cara, dá 1-0, pronto. Ali mantém. Ali mantém 1-0, tá 3152. São 3520, solo 32, libera a direita, prossegue ataque, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, obrigado. São 3152, é o alinhar livre decolagem, venta no 50 graus, 7 nós. Decolagem 10, 3152. 5317, pronto para a cópia. 3152, decola o 35, chame controle 1208, bom voo. Controle 1208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, o TAR 3152.